Horóscopo com o desastrólogo João Dudu. Previsões para o seu signo agora durante esta semana. Para você que é de Áries, a vida solar. Piru, piru, piru, glu, glu, glu, glu, glu, glu. Você tem que aprender que devagar também se vai longe. Ou seja, e se você for de rasteirinha, bem, de salto alto, sem chance, você não sai do lugar. Previsões agora para você que, assim como eu, é de touro. Deixa só te... Pera, só te cortando. Não é te cortando nada, tal, não sei o quê. Mas por que todo diabo de semana você vira e fala ah, previsões assim para que você, assim como eu, é de touro? Porque eu sou taurino, taurino, taurino, taurino, taurino. A vida só ar. Gazela. Não, não, é sério, parou. Ó, tá escrito aqui, gazela. O cara me faz o bagulho com a vida sorte e bota a gazela na parada. Já tá tirando, hein, Abner? Momento ideal para brilhar, saiba aproveitar. Ou seja, isso não significa para você tomar banho de purpurina, tá? Previsões agora para você, que é de gêmeos. A vida só arte. Galinha. É hora de relaxar, aproveitar e se deixar levar. Se relaxar não for suficiente, use o auxílio de vaselina. Horóscopo com o desastrólogo João Dudu.